finns ingen som är orättfärdigt behandlad. Deus sendo justo, nós só sofremos aqueles que precisamos passar. For Gud som værende den retfærdighed i sig selv, lider vi kun det, som vi er nødt til at lide. Seja para o nosso aprendizado, ou seja para nós mesmos perdoar a nós mesmos do passado. Om det så er for at vi skal lære noget af det, eller for at vi skal tilgive andre. Porque aquela pessoa está sendo apenas instrumento. For den person er bare et instrument. Se não fosse ela, outro faria. Hvis ikke det var hende, så ville en anden gøre det. Porque se está na nossa programação passar por aquela prova. For hvis det er, hvis det står, at vi skal igennem den prøvelse. E os espíritos na questão 258 dizem que nós escolhemos, aceitamos muitas provas antes de reencarnar, og muitas delas. Siger, at vi har selv valgt mange de prøvelser, vi går igennem. Porque sabíamos que lá aquilo ia ser importante, ia ser bom para nós passarmos por essa prova. Fordi dengang inden vi inkarnerede, vidste vi, at det ville være godt for os. Porque aqui é um mundo de provas e expiações, dizem os espíritos. É um mundo atrasado. For det her, den her verden, det er en stadig en verden under udvikling. Mas passará para um mundo de regeneração, um mundo melhor. Men den vil blive til en bedre verden. E quando eu costumo falar em centros pequenos, na periferia. Og når vi taler i mindre huse. Eu gosto de perguntar quem já criou galinhas aqui e queria perguntar a vocês quem já criou galinhas ou sua família já criou? Kan jeg lige også spørge hvem har opdrættet høns? Vamos melhorar a pergunta. Quem já foi apicultor, que é mais chique, né? Hvem har været hønseavler? Ja. Ikke nogen. Me diga uma coisa. Quando vocês criavam galinhas, vocês deixavam a galinha junto das raposas? Galinha não dá certo com raposa não, né? Dá não. E por que que Deus permite na Terra as galinhas junto das raposas? As pessoas boas com as pessoas ruins, juntas? Nu skal jeg have det hele. Hvorfor tillader Gud, at hønsene og rævene er sammen? Altså... Por que ele não colocou os espíritos bons num planeta e os espíritos maus em outro? Hvorfor har han ikke sat de slette ånder på en planet og de gode ånder på en anden planet? Aí não teríamos problema. Så ville vi ikke have nogen problem. Porque segundo a questão número 13 do livro dos espíritos, Deus é perfeito, imutável, imaterial e onisciente. Ja, det tror jeg ikke. Essa não vou traduzir. Não dá para traduzir essas palavras onisciente. Eu nem sei como chama isso em dinamarquês. He knows the past, the present and the future. Onisciente. Gud er fortid, nutid og fremtid. He's og han only er, one. Han er perfekt. He's almighty. He is sovereignly just and good. Alvidende. Der er mange ting. Det må jeg have på skrift engang. Vocês acham que ele não sabia que haveria guerras, inquisições, cruzadas, tantas atrocidades nesse nosso planeta? Tror I ikke, at han ville vide, at der ville være krige og så mange dårlige ting her på vores planet? Por que ele permite isso? Hvorfor har han tilladt det? Porque somos nós que estamos fazendo isso e respeito o nosso livre-arbítrio. Det er fordi vi gør det her, fordi vi har den frivillige. E ele sabe que daquele mal nascerá um bem maior. Og han ved, Gud ved, at fra det onde vil der komme en bedre gode ud af det. Eller der vil komme noget godt ud af det. Mas chegará o momento que os espíritos que estão na Terra serão divididos, separados. Men der vil komme et tidspunkt, hvor åndene vil blive delt op. Os espíritos maus serão emigrados, serão expatriados para um mundo primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes. Hvor åndene, de slette ånder, vil blive sendt i eksil. E ficarão na Terra somente os espíritos bons. Og på jorden vil der kun blive de gode ånder. É a visão do juízo final espírita, porque não é final, é final dos tempos, é final do ciclo, segundo Carlos Torres Pastorino, da tradução do grego. Og det er den espiritistiske vision af slutningen af det cyklus, ifølge Carlos Torres Pastorino. Esse planeta vai passar para ser um mundo melhor, um mundo